Cabulosamente, friamente calculista. Do meu ponto de vista, já até ganhei a fita. Nós tamo aí no jet, no corre, com os irmãos, várias fitas, várias cenas, várias situação, empenhado até o talo, ó. Nós tá nesse barato, fala ainda, é não batuta. É nós que tá meu aliado. Na caminhada aliado que nós segue, ó. Sinceridade pura no proceder do verdadeiro, cada um na sua postura. Não vou rimar seu choro, nem dançar na sua festa. Vou em busca do melhor pra mim, pros manos da favela. Meus moleque no campão, gritando é campeão. Fazendo a volta olímpica sem nenhuma pretensão. Simples sorriso estampado com a medalha no seu quarto. Desde pequeno, vencedor guerreiro do anonimato. Mas aí não é sempre assim, né? Baralho tá marcado. Infelizmente, tu são vários parças de afinado que deixaram só saudades na ferida a lembrança. No peão indo pra escola ou com os combo lá no samba. Vê só a vida passa, os pivete já cresceu tão a milhão pela quebrada. No toque da motoca, no rasante, várias naves. Fora aqueles kit que é de lei, que é de praxe. Mizuna de das Nike, os cartão vodka ice. As novinhas que também já diz que tem maturidade. Mas quando passa 9 meses, saem da maternidade com a criança pra criar. Mas quem que vai olhar? Sobrou pra vovó, mãe, 2 crianças pra olhar. Esse é o futuro da nação, meu tru, vamos se ligar. É embaçado, né, Dubrinho? Vários por esse caminho. O pai e a mãe fala em teu ouvido. E depois de pouco tempo cê vê o resultado daquele que não quis ouvir e tem exemplos ao lado. A mãe se desdobra pro filho ter 12 molas. Divide em 12 parcelas, 12 paranga, sacola. 12 também é o artigo que pode ser assinado. O pai já desconfiado, só de pensar fica pálido. Meu menino com 13 pelo diabo laçado. E eu, no trampo afastado, correndo risco de infarto. Só olho e peço pra Deus que ilumine não só os meus, mas todos aqueles denominados ateu. O pivetão tá nem aí, só quer catuar o aba com flash. No pique da quebrada o pivetão entorpece. Chega na madruga, a casa perturba. Responde pra mãe, sem postura nenhuma. Agora já era, acabou a ternura. A família, os parceiros, dali, dali, loucura. O sistema bate palma, mais um da zona sul. Condenada a Vila Alpina, tis mesmo dos 21. Infelizmente não vai ser pra empinar um quadrado. Não quis ouvir os pais, seus amigos de fato. Ficou complicado. Os da lei já nem calço, São Benedito proteja por tudo que é mais sagrado.